Horas non compia vade oi a virgen de gradu, et guardade mal por ella o che li è encomendadu. Cacescias duas cosas fasen vi confidamente, gagnare monet grazia delas e devotamente, se fasen et comu deven, et assi abertamente, per se a sa virtude sobre todo me coitadu. Ora son compia vade voi a virgen de gradu, et guardade mal por ella o che li è encomendadu. E sopra che stum miragre vostro gu che buos ades, che fes o Santa Maria et se imentes parades, oi redes maravilla mui grandece tu seades, che per ora son mostrada foi ante muinto mundradu. Ora son compia vade voi a virgen de gradu, et guardade mal por ella o che li è encomendadu.